Esse dia um passado eu tomei um Lexotan e cheguei no ponto, fiquei pronto pra amanhã. Mas creio que passei do ponto e nesse contraponto tomam bem caminhando, dado frente a essa classe média. E a classe média continua média média e a vida continua média média. Aliás, a classe média é uma comédia e graças a Deus estou medicado. Aliás, a classe média é uma comédia e graças a Deus estou medicado. Aliás, a classe média é uma comédia e graças a Deus estou medicado. Aliás, a classe média é uma comédia e graças a Deus estou medicado. Aliás, a classe média é uma comédia e graças a Deus estou medicado. Esse dia mal passado eu tomei um Lexotan, cheguei no ponto, fiquei pronto pra amanhã. Mas creio que passei do ponto e nesse contraponto tamo bem caminhando, dado frente a essa classe média. E a classe média continua média e a média de vida continua média. Aliás, a classe média é uma comédia, graças a Deus tô medicado. Graças a Deus tô medicado. Graças a Deus tô medicado. Graças a Deus tô medicado. Graças a Deus tô medicado.